Grife os Vaqueiros. Palito, fala o bababá. Blá, blá, blá. Arena Tradição. Cheguei, bati na porta, a janela abriu. Eu dei um beijo nela e ninguém não viu. Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu. Eu dei um beijo nela e ninguém não viu, não viu, não viu. Não viu, não viu, não viu, não viu, quando a janela abriu. Eu entrei pra casa dentro, fui parar lá no salão. Eu dei um beijo nela, que beijinho bom. Eu entrei pra casa dentro, fui parar lá no salão. Eu dei um beijo nela, que beijinho bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom demais, um beijinho no salão. Abraçado com meu bem, fui parar lá na cozinha. Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha. Abraçado com meu bem, fui parar lá na cozinha. Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha, é bonitinha. É engraçadinha, é bonitinha, nós beijamos na cozinha. Despedi do meu benzinho, a janela fechou. Fui embora apaixonado, meu amor chorou. Despedi do meu benzinho, a janela fechou. Fui embora apaixonado, meu amor chorou. Chorou, chorou. Chorou, chorou, chorou demais, meu amor chorou. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Muita moda boa num coração só, muito obrigado. Você ouvindo Arena Tradição, Caipirão Palito, pegando pra derreter, moçada. Pega descendo que subindo é contramão. Toca mais um gaiteiro. Palito. Ontem retornei na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés, e eu chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei, chorei o mar, só por ti, risquei na areia, teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim a onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei, por ti.

essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Pancetando montado nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher. É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet. Pra depois os mocinhos granfino andar se exibindo que nem coronera. Ai, ai. O granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido. Gostaria de arriscar a sorte onde está esse imenso tesouro escondido. Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido. Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido. Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido. É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido. Ai, ai. Grife os vaqueiros. Palito, se você continuar assim, seu coração vai pular fora do peito. Meu coração tá igual égua sorta em piquete de braquiara. Tá definhão, tá arrepiado, tá judiado demais, parceiro. Palito. Foi somente uma vez, amei na vida. Foi somente uma vez e nunca mais. Uma vez nada mais, em meus olhos brilhou a esperança. Esperança que alegra o caminho da cruel solidão. Uma vez nada mais, se entrega a alma com a doce total renunciação. Abre as portas do amor desejado. Alegria e festas que cantam no meu coração. Da cruel solidão. Uma vez nada mais, se entrega a alma com a doce total renunciação. Do amor desejado, alegria e festas que cantam no meu coração. Arena Tradição. Palito está apresentando a Arena Tradição. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de contar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora?

maior de todos os tempos, um campeão pagodeiro. A eterna majestade, o saudoso Tião Carreiro. Sua viola ficou aqui no Brasil. O balanço do pagode, pois igual nunca existiu. Pardinho não canta mais, o trono se dividiu. Porque o mestre Tião Carreiro deixou o espaço vazio. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Alô, meus amigos! Aqui vai o abraço do Roberto e Neirinho para todos os apaixonados do Brasil. Alô, alô, meu Goiás! Alô, meu Mato Grosso! Por causa dessas morenas, tô molhando meu pescoço. Alô, alô, meu Goiás, alô, meu Mato Grosso, por causa dessas morenas, tô molhando meu pescoço. Eu estou apaixonado por esta linda menina, ela mora em Goiás, mas foi nascida em Minas. Seu pai é mato grossense, a sua mãe é paulista. Sou um homem decidido e não perco esta conquista. Eles têm fama de mal, deste mal sofro também. Se eu mandar um telegrama, sei que a menina tem. Se eu mandar um telegrama, sei que a menina tem. Alô, alô, meu Goiás, alô, meu Mato Grosso, por causa dessas morenas, tô molhando meu pescoço. É isso aí, moçada, é dor de cotovelo, e a peteca do meu lado não vai cair, não. Eu estou apaixonado por esta linda menina. Ela mora em Goiás, mas foi nascida em Minas. Seu pai é mato-grossense, a sua mãe é paulista. Sou um homem decidido e não perco esta conquista. Eles têm fama de mal, desse mal sofro também. Se eu mandar um telegrama, sei que a menina vem. Se eu mandar um telegrama, sei que a menina vem. Alô, alô, meu Goiás, alô, meu Mato Grosso, por causa dessas morenas, tô molhando meu pescoço. Por causa dessas morenas, tô molhando meu pescoço. Palito, fala o bababá. Que jeito, rapaz? Quando eu tô do jeito que eu tô hoje, eu não falo blá, blá, blá. Arena Tradição. Estou lhe escrevendo outra carta, pedindo pra você aparecer. Amor, eu não suporto a saudade. É muito grande a vontade de te ver. As horas vão passando lentamente e você vai me consumindo sem saber que mesmo na distância infância não te esqueço, e a minha vida não tem vida sem você. Ansiosamente eu aguardo uma resposta. Amor, diga a verdade se me quer ou não. Impossível me esquecer quando a gente gosta. Só Deus sabe como é triste a separação. São escritas com lágrimas que vêm do coração. Você vai perceber em cada linha retrato de uma negra solidão. Agora só me resta terminar. É muito tarde, eu preciso ir dormir na esperança de você voltar. Aqui assim no meu amor sem despedir. Ansiosamente eu aguardo uma resposta. Amor, diga a verdade se me quer ou não. Só Deus sabe como é triste a separação. Rodeio é tradição, e tradição é com o Palito. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Sentiu emoção diferente, voltou lá no passado, veio aqui no presente, ouvindo a boa música sertaneja. Se Deus quiser lhe adquirir, a semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço do Palito, de toda a galera do Arena Tradição. E até a semana que vem, se Deus quiser. Vou embora de manhã. Eu não quero que me veja chorando.